Eu não queria usar palavras de outros, mas a verdade é esta. Ó, gente da minha terra, tomem atenção que vamos falar de um excelente álbum de 2008, de uma banda que está de regresso, depois de ter andado por os discos também, andado, e aliás, até o termo certo, andei, em 2005. Falamos de Luís e a Lata, o disco que andamos a sacar desde a passada segunda-feira e que, precisamente esta semana, sai para venda. Luís, antes de mais, muito boa tarde. Qual é a expectativa para este disco? O disco, curiosamente, é 9 e temos de perguntar porquê 9. Antes de mais, boa tarde. É verdade, o 9 acabou por ser uma coincidência, porque nós queríamos fazer um disco de parcerias autorais e convidámos alguns amigos para fazerem essas parcerias connosco. E de repente o disco já estava praticamente terminado e ainda não tínhamos nome para o disco. E percebemos que tínhamos 9 parcerias autorais e, coincidentemente, tínhamos tido 9 convidados musicais em estúdio. Depois o disco demorou 9 meses entre o processo de pré-produção, produção e conclusão, e achámos que, pronto, que eram coincidências a mais à volta do 9, e se calhar foi ele que se quis chamar 9 e nós, ok, então vai ser 9 mesmo. Vocês não têm problemas de malapatas, não? Eventualmente aí como faziam os corvos com o The Jinx. Não. Ora bem, passando esta pequena provocação, Luís, antes de mais, bem-vindo aos discos, bem-vindo. Obrigado. Aqui à Boa Nova, para falarmos então deste que eu comecei logo por dizer, excelente álbum, o 9, onde tem excelentes participações e onde desde logo tenho que frisar uma, que é o do Ronquial, não naquele que eu considero como o melhor tema deste disco. Fala-nos então dessas participações. Bem, todas as participações acabaram por ter um significado muito importante para nós, porque todas as pessoas que participaram no disco são nossas amigas, ou seja, no caso do Rão, que é amigo da banda, já tinha tocado com a banda, e é amigo pessoal, por exemplo, do Ivo, que é o baterista e o produtor deste disco também comigo há mais de 20 anos, a Sara Tavares, com quem eu sou amigo há mais de 10 anos, o Yami, o Alexandre Manai, o Nelson Cano, ou seja, todas as pessoas que participaram no disco são nossos amigos, porque isso foi uma imposição, ou seja, nós termos de alguma maneira uma relação humana também com quem pudesse participar no disco. E nesse sentido, tanto o Rão como a Sara, como os outros todos, acabam por ser participações para nós muito significativas, exatamente pela ligação que temos também com essas pessoas, e não só pelo que deram à canção, que foi imenso, mas também porque já havia uma ligação e já havia, pronto, uma história. No caso do Rão, o Rão é um músico inacreditável, não é? De uma dimensão mesmo muito, muito grande. E que teve um daqueles momentos, como tantos que tem, e chegou ao estúdio e fez aquela maravilha no Plágio de Mim, que muita gente realmente tem gostado. É, efetivamente, é assim, há horas felizes, não é? E essa foi necessariamente uma delas, não é? E é sempre bom quando sentimos que o Ronquial volta ao estúdio, e em boas parcerias que ele tem feito, e enfim, e já vocês já mereciam uma parceria assim. Um lugar vazio, na plateia o frio, de um personagem meu, serei eu. Um olhar capaz de esconder a paz, de um tranquilo acordar, devagar. Um espectador atento de um filme muito lento que se repete, mas não tem um fim. Um duplo de cinema que incorpora qualquer cena que habilmente ri, mas quer chorar. Thank you. para um tal papel de um invulgar ator sem amor. Um corte que tem o ar de outro alguém, de um sopro anormal, afinal. Um espectador atento de um filme muito lento que se repete, mas não tem um fim. Ou um duplo de cinema que incorpora qualquer cena que realmente ri, mas quer chorar. Efetivamente, não queremos desmerecer aqui nenhuma participação. Claro. Aliás, daquelas que falou, ainda faltava falar do Tó Cruz também, que aparece um tema crioula. É assim, juntar tantos amigos, foi fácil? Não foi uma coisa premeditada, sabe? Nós as parcerias, pronto, nós começámos por começando pela raiz, não é? Começámos por fazer as parcerias e foi em estúdio que esta questão dos convidados começou a ganhar alguma consistência. Porquê? Porque cada tema acabou por ter uma energia e uma cor diferente. E à altura, por exemplo, no Crioula, epá, por que não a Sara para cantar este tema comigo? Por que não o Tó para fazer estas vozes? Já que o Crioula é uma parceria autoral minha e do Tó Cruz, assim como nos outros, epá, e aqui, porque é que o Yami não grava um baixo neste tema, e porque é que o Alexandre Manaia e o Rão não gravam neste tema? Ou seja, as coisas foram ganhando essa proporção, porque os temas realmente foram ganhando essas cores, e graças a Deus temos vários amigos, não é? Para poder convidar com todas estas cores diferentes que o disco tem. Portanto, nunca fazendo que o disco perca realmente a sua característica principal de raiz a nível autoral, e fazendo sempre com que essas pessoas sejam uma mais-valia no sentido de acrescentar algo mais ao tema. E estas parcerias, estas amizades encontram-se aqui na estrada, foi em estúdio, como é que... Enfim, o Luís tem uma longa história já na música, o Luís Hilato tem dois discos, mas a verdade é que o Luís tem muito mais anos de música, até que começou em bar, julgo. Sim, eu já vai fazer 14 anos em janeiro que optei realmente por esta vida da música, e como vocês sabem, e as pessoas em geral também sabem, as carreiras não se constroem em dois dias, aliás, até há algumas que se constroem, mas... Sim, mas também desaparecem em dois dias. Mas também muitas vezes desaparecem em dois dias, exato. O que é que acontece? Acontece que o percurso foi sendo longo, e ao longo do percurso se vão conhecendo muitas pessoas, ora nos bares, ora na estrada, ora numa sessão de estúdio, ora porque um dia estamos num bar e vimos alguém a tocar e gostamos e nos aproximamos, ou vice-versa. E muitos destes amigos foram realmente... foi na estrada e na estrada da vida, não é? Muitas vezes nem sempre a tocar, mas em ocasiões em que amigos estavam a tocar, que realmente conhecemos muitas destas pessoas que por sua vez depois acabaram por ficar nossas amigas e cúmplices. E pronto, é assim. E nessa altura resolve fazer também um espetáculo para amigos. Não é nada mais do que isso. Vai lançar o disco, ou melhor, no dia em que a emissão vai para o ar, lançou o disco no dia 9 de setembro, também mais um 9. É verdade. No bem recuperado Maxime, hoje a cargo do homem de Zana para 2000, não é? É verdade. Lança entre amigos. Sim, nós escolhemos o Maxime também porque, quer dizer, não faria sentido, como o disco só ficou pronto praticamente em julho, não faria sentido lançarmos o disco no verão. E então optámos por ser a seguir ao verão e pronto, e acabámos por escolher o dia 9. É a vossa reentré política, digamos assim. É a nossa reentré, exato. E pronto, e o Maxime é um sítio com uma energia muito bonita, um bar, um espaço cultural super bem recuperado, e vai ser uma coisa para amigos e para quem quiser aparecer e gostar da banda, sim, no dia 9 às 22 horas no Maxime. Há dias, de um conceituado crítico português, ouvi dizer o Maxime de má memória, mas enfim, não sei para quem, mas seguramente. Pois, se calhar noutros tempos, não é? Sim, agora sim, é um dos que faz muita falta. Se calhar a esposa em casa já lhe tinha dito isso, provavelmente. Ela lá sabe porquê, mas enfim. Tens a cor do céu no teu olhar, crioula sereia perdida no meu mar de sonhos. Não quero acordar para te ver livre como a lua cheia da luz que te viu nascer, saudades de ti, de tudo que tens para mim, mas nunca me atrevi a dizer o que senti, saudades de ti, dos beijos e abraços sem fim que apenas recebi quando adormeci sem ti. Tens o meu amor na tua mão, discreto, sereno, despido-te a atenção de sombras, e da tua boca quero ouvir todos os nossos segredos que insistem em não partir, saudades de ti, de tudo que para mim, mas nunca me atrevi a dizer o que senti, saudades de ti, dos beijos e abraços sem fim que apenas recebi quando adormeci. Fazem-me sentir dessa maneira que o amor contempla bom, acima morna colanteira. Ninguém és muito a fazer sentir dessa maneira que o amor contempla bom, é só favor, e ele acima morna colanteira. Cima mora, coladeira. Ninguém nesse mundo. Cavalo inteira. Aquele amor com tempo, a boa, ele de boa, só pra boa. Amor com tempo, a boa. digo, ele vai embora assim. Ora bem, temos aqui um conjunto de músicas, todas elas originais, onde o Luís divide as despesas aqui e ali da letra, mas onde, enfim, basicamente em termos de letra tem sempre a sua cota parte e aqui além também no que diz respeito à música, não é? Ou, aliás, o inverso, a música e as letras divide-as onde vai buscar várias participações. João Félix, Célia de Galega, não é? O que é que de primeiro aparece? A letra ou a música? Não há uma regra. No meu caso, não há uma regra. E se calhar, no caso da maior parte dos músicos, também não há uma regra. Há situações em que foi a letra a acontecer primeiro. Porque houve, por exemplo, no caso do Gonçalo Pimenta, do João Félix, no caso do Tó Cruz, portanto, as letras surgiram primeiro. E eu musiquei, quer dizer, no caso do Tó, a música também é dele, mas no caso do Gonçalo Pimenta e do João Félix, portanto, eu musiquei aquelas letras. Houve outras situações em que uma coisa surgiu quase, portanto, que em consonância com a outra, e noutros casos a música aconteceu primeiro, portanto, não há uma regra específica, portanto, cada caso aconteceu... Mas tem facilidade de o fazer, portanto, quer de escrita, quer de música, portanto, é um parte difícil, não? Assim, não é... Não, muitas vezes o difícil não é o fazer, muitas vezes para mim, na maneira como eu olho para um álbum, eu acho que ele tem que ser, ao mesmo tempo que homogéneo, ele tem que ter cores diferentes suficientes para não se tornar enfadonho. E nesse sentido é um pouco mais difícil muitas vezes escolher os temas, porque havia mais temas do que estes 12, e porque às tantas há 2 ou 3 ou 4 que ficam de fora, e porque é que ficam de fora. Ou seja, o 10 já está na calha, não é? Quase. Não, quer dizer, o nosso primeiro disco teve 12 temas e achámos que era um número que podia ser interessante manter, ou seja, 12 temas. 10 parece-me um pouco, quer dizer, um pouco a menos, porque eu acho que um disco... A maior parte dos discos a nível internacional, mundial, tem muitas vezes entre os 40 e os 50 minutos como média. E nós quisemos ter um disco também que andasse por volta desse tempo. O nosso disco tem 45 minutos, 46. E como tal, pronto, aqueles foram os temas que achámos que deveriam entrar. De qualquer maneira, o processo não é fácil, obviamente, porque depois às tantas há um tema que apesar de ser bonito, se calhar já está a ficar um bocadinho fora daquilo que o disco se está a propor. Mas pronto, mas é um processo natural ao qual eu e o resto da banda estamos habituados, e tem que ser assim, não é? Basicamente, como nesta situação eu e o Ivo é que fomos os produtores do disco, foi um bocadinho mais complexo. Porquê? Porque nós é que tivemos que ditar todas as regras, mas ao mesmo tempo tivemos também o controle dessas regras, e para nós também acaba por ser bom, porque acaba por estar exatamente aquilo que nós gostaríamos que estivesse, não é? Vocês agora associam-se aqui à Gaia Música, de onde tão bons nomes têm saído, em termos quer de produção. Assim, o que é que mudou para estarem neste momento na Gaia Música? Essencialmente, nós como somos um projeto que, apesar de ser pop, tem algumas influências da música do mundo, principalmente da música da lusofonia. Uhum. E a HM tem como lema também trabalhar muitas vezes música com alguma ligação às raízes. E, nomeadamente, também tem havido algum interesse de Luís e a Lata do estrangeiro. E a HM é uma das agências também que trabalha muito bem o estrangeiro. Portanto, não só Portugal, mas estrangeiro. Porque tem uma perspectiva de levar a música de raiz a vários pontos do mundo. Temos um excelente exemplo, só desculpe interrompê-lo, da Raquel Tavares. Pronto. Sim, no caso da Raquel Tavares, no caso da Nancy Vieira, no caso do Pedro Joia, no caso do Yami, ou seja, até no caso dos Dona Maria, portanto, que são um projeto também eletrónico, com alguma influência, portanto, da música tradicional portuguesa. Ou seja, existe aqui também, a nível de consistência artística, achamos que a HM poderia ser uma empresa interessante para, para trabalhar connosco. E depois já havia uma ligação também ao Helder Moutinho, que era uma pessoa que eu já conhecia e que já ia ouvir cantar, portanto acaba também por haver aqui alguma afinidade já. Ele também gosta muito do projeto, acreditou muito no projeto, quis apoiar e quis, inclusive, portanto, a HM também é editora, para quem não sabe, e o nosso disco vai sair pela editora HM, ou seja, acabou por haver também aqui uma sinergia para que as coisas assim fossem e pronto, e lá estamos nós. Uma simbiose de interesses, efetivamente. É verdade. Dou-lhes parabéns também, é acima disso. No meu álbum multimédia há um som de vida orgânica que traz palavras à memória do que é feito por cá. Na minha meia praia, onde refaz, ouço sintonias virtuais, cobertas por manias tão normais. A roda da loucura gira em mundos reais, mas os meus versos não são rimas ilegais. Efetivamente, há uma coisa aqui, na press release que tivemos acesso, diz alguma coisa, que é: a palavra que melhor define Luís e a lata é a simplicidade. Simples é tudo aquilo que prescinde do acessório, que serve o sabor original, sem dar condimental para além do necessário. E o álbum 9 mostra-nos essa simplicidade e consistência de um grupo que pode ter muito para dar à música portuguesa. Concordamos em absoluto. É preciso que não se pense que da simplicidade resulta que ele é menos bem construído, porque não é. E, efetivamente, o disco está bem construído, quer em termos musicais, quer em termos de letra, e tem pequenos pormenores que, ouvindo várias vezes, vão buscar. Cultiva essa ideia de que há pormenores que fazem a diferença? Eu acho que sim. E mais em relação à simplicidade, tem sido para nós sempre uma preocupação, como músicos, como autores, como produtores, como parceiros musicais. Muitas vezes, o mais difícil de fazer enquanto músico, enquanto artista, é perceber o que é que cada situação nos pede. E não fazer mais, até por uma questão de não haver necessidade de, não fazer mais do que aquilo que a própria música e que a própria situação nos está a pedir. é nesse sentido que muitas vezes nos têm feito esse elogio que nós agradecemos, porque realmente temos essa preocupação. Quer dizer, se a música, por exemplo, no caso do Crioula, que é o último tema do disco, esse tema é praticamente só tocado com a guitarra e voz e muito pouco mais. Porquê? Não porque não houvesse mais para dar, mas porque percebemos que, quer dizer, nós gostamos tanto dela assim, que acabou por ficar assim. E acabou por ficar assim porque, ouvindo-a, não nos pedia para ter mais nada. É nesse sentido que as pessoas, mesmo aquelas que não nos conheçam e que tenham curiosidade de ir à procura da música que nós fazemos, aquilo que nós pomos na música é somente aquilo que sentimos que a música nos está a pedir. E obviamente que essas coisas são sempre muito próprias, porque, quer dizer, se calhar outros músicos noutras situações, outras coisas lá poderiam pôr, porque sentiriam de outra maneira. Uma coisa que as pessoas podem ter a certeza em relação a nós é que a nossa autenticidade está sempre muito presente nas coisas que nós fazemos. E nesse sentido, este disco e o outro disco também, sendo que o outro disco não fomos nós que o produzimos, mas neste em particular, é um disco muito autêntico, porque nós não descortinamos a verdade e a autenticidade de todas as coisas que quisemos lá colocar a nível musical, a nível lírico e a nível sonoro. E nesse sentido é verdade. Portanto, é simples, mas não é descuidado. Portanto, existe esse cuidado simplesmente pela autenticidade que queremos pôr nas coisas. A melhor descrição que eu tive dessa ideia foi um dia aqui a falar com o Manuel Paulo, Aldos Namorados, e a propósito de estarmos aqui a acabar, precisamente isso, o Alexandre Frazão, o baterista, e onde o Manuel Paulo dizia assim: essencialmente gosto dele porque não põe uma nota a mais. Pois. E vem isto a propósito daquilo que disse do Crioula, que tem também conta também que o virtuosismo do Guilherme Banza na guitarra portuguesa. Claro. Aliás, este disco é necessariamente um disco nacional. E eu digo isto porquê? Vamos pegar aqui no exemplo dos Blasted Mechanism, que lançaram o Sound in Light há um ano, talvez, estiveram aqui connosco também. E onde um dos temas que mais gostei é efetivamente o tema com o António Cheinho, onde a guitarra portuguesa surge naturalmente. Daí vem que esta mistura de sons e de do que era o fado, do que já não é, do que é o pop, quer dizer, hoje felizmente tudo é possível misturar desde que haja bom gosto a fazê-lo. Sim, quer dizer, as regras cada um é que as impõe, não é verdade? No nosso caso, e pegando na última resposta, como nós procuramos sempre ser o mais autênticos possível, é claro que este lado da lusofonia, e não só de Portugal, tinha que estar muito presente, porque nós somos isso. Por exemplo, as pessoas não sabem, mas apesar de eu ser português, os meus pais vêm de África, ou seja, vivem em Angola e voltam a Portugal no pós-25 de Abril. No caso do Ivo, que é quem comigo produz este disco, os pais dele vêm de Moçambique. Ou seja, desde sempre que a nossa casa esteve uma lusofonia muito presente, até porque quem não esteve em África se calhar não tem noção, mas na altura, assim como se ouvia muito fado em África, se ouvia muita música brasileira e depois se ouvia a música africana, porque os artistas africanos também lá estavam. E essa lusofonia foi crescendo dentro das nossas casas. E tanto se ouvia a Elis Regina e o Milton Nascimento, como se ouvia a Amália Rodrigues e o Alfredo Marceneiro e o Duor Negro. Está a perceber? Ou seja, havia muito esta coisa da lusofonia dentro da nossa casa. E no momento em que nós percebemos aquilo que queremos ser como música e qual é a nossa linguagem, todas essas coisas lá estão. E se lá estão, nós temos que as dar às pessoas, porque somos nós. Porque isso somos nós, está a entender? Uhum. Por isso é que isso está presente na nossa música e nos orgulha muito estar e poder estar de uma forma autêntica. É bom ouvir o som com o tom do teu amor. É brinquedo, é segredo, não tem medo do que sai. Pode ser mago ou ser gênio ou tambor que no chão cai. Tem a sina, tem a sede de quem sonha sem pensar. Tem o brilho, tem o dom de quem dança pelo ar. É metal pela calçada, toque seco na pancada, toca pela madrugada. No silêncio da calada, torna-se eterna e sagrada, pela magia que é levada. É bom ouvir o som com o tom do teu amor, é bom ouvir. É bom ouvir o som com o tom do teu amor. É brinquedo, é segredo, não tem medo do que sai. Pode ser mago ou ser gênio, ou tambor que no chão cai. Tem a sina, tem a sede de quem sonha sem pensar. Tem o brilho, tem o dom de quem dança pelo ar. É metal pela calçada, toque seco na pancada, toca pela madrugada. No silêncio da calada, torna-se eterna e sagrada, pela magia que é levada. É bom ouvir o som com o tom do teu amor, é bom ouvir. É bom ouvir o som com o tom do teu amor. Sabor, tem poeira, tem calor, suor e sangue sem dor. É bom ouvir o som com o tom do teu amor, é bom ouvir. É bom ouvir o som com o tom do teu amor, é bom ouvir. É bom ouvir o som com o tom do teu amor. Já neste disco, antes de mais temos aqui uma pergunta que nos chegou por e-mail, a Susana Luísa, que pergunta assim: porquê Luísa e a Lata? Nada melhor que fazer a pergunta, porquê Luísa e a Lata? Bem, Luísa e a Lata surge porque nós na altura andávamos à procura de um elemento que pudesse traduzir tudo aquilo que nós somos, e achámos que a palavra lata, que tem um misto de é som, lata pode ser som, como pode ser um elemento urbano, como o bairro de Lata, como pode ser um elemento mais rural, em que, por exemplo, tanto em África como no Brasil, os miúdos tocam nas latas. Ou seja, englobava aqui, e depois é um elemento urbano, hoje em dia tudo vem dentro de latas. Uhum. Encontramos ali realmente um lugar comum que tinha muito a ver connosco, um objeto comum. E depois o Luís antes da lata tem a ver com isto foi quase na altura uma imposição, quer dizer, não sendo uma imposição do produtor do primeiro disco, que ele disse, quer dizer, se Luís e a Lata vive essencialmente de ti enquanto autor, por que não vir o nome antes do nome da banda? E na altura a banda gostou e pronto, e Luís e a Lata foi ficando, e essa é a razão do Luís e a Lata. Ora bem, então vamos para a pergunta que tínhamos aqui agendada, já fizemos a vontade aqui ao nosso ouvinte. O Luís lança aqui dois discos, não é? E naturalmente já toda a gente percebeu que hoje em dia pouco ou ninguém vive da venda dos discos, não é? por tudo aquilo que toda a gente nós sabemos, não é? O que representa o ao vivo para vocês? O ao vivo representa quase tudo, não é? Sabe que até o primeiro disco eu não tinha tido muita experiência de estúdio. E o ao vivo era uma coisa que o estúdio quase que não fazia sentido, ou seja, quase que era uma obrigatoriedade para que pudesse haver um trabalho que depois pudéssemos levar para ao vivo. Exato. Neste caso foi diferente, porque o estúdio deu-nos, apesar de um enorme trabalho, deu-nos um enorme prazer, porque foi a primeira vez que nos propusemos a produzir. Foi um trabalho mais cuidado. Agora, o ao vivo é o ao vivo, não é? É no ao vivo que tudo se potencia. É no ao vivo que as sinergias estão todas ali à flor da pele e que as emoções estão todas à flor da pele, porque é o público, e para mim o público é a coisa mais importante de tudo isto, porque sem ele nós não somos nada. Nós fazemos discos porque há público, nós fazemos concertos porque há público, nós somos músicos porque há público, e propomos-nos a viver da música original, que realmente não é fácil viver porque há público. E o ao vivo é a celebração de tudo isso. Portanto, o ao vivo, estamos cheios de vontade de ir para a estrada com este disco e de poder fazê-lo ao vivo para as pessoas. E para esse tão desejado público e que gostamos tanto de ter e de poder mostrar aquilo que fazemos. O ao vivo é tudo. Contam-se segredos do que está por trás, quem já não cai. Fala-se dos olhos que olham nos olhos de quem não quer ver. E de repente ri-se de quem é feliz e ri sem saber porquê. Em vez de também rir, saltar e ser feliz. A vida é assim, a vida é bela. A vida é bela demais. A vida é bela. A vida é bela demais. Perde-se no jogo, perde-se no amor, na vida e muito mais. Escondem-se mil sonhos atrás de mil panos para ninguém ter. E de repente inveja-se quem acredita e vai sem medo de errar. Em vez de também ir correr e acreditar. A vida é assim, a vida é bela. A vida é bela demais. A vida é bela. A vida é bela demais. A vida é bela demais. É estranha demais. É triste e alegre demais. A vida é bela. A vida é bela demais. A vida é bela. A vida é bela demais. A vida é bela demais. A vida é bela demais. A vida é bela. A vida é bela demais. A Vida é Bela, antes de mais, digo já que é o nome do filme que mais gosto até hoje, que é um filme italiano. A Vida é Bela é um tema que hoje em dia ainda se associa logo ao nome de Luiz Vila Lata, portanto, apesar de ter sido em 2005. Uhum. Apareceu na televisão, portanto, tudo isso criou logo um ciclo otimista, né, junto à vossa banda. Acha que neste disco vai haver aqui um ou dois temas, aliás, vocês começaram como single, começamos ao contrário, não é? Que facilmente vai identificar a vossa banda, o vosso som? Olha, curiosamente, eu desta vez fiz uma coisa um bocadinho diferente, quer dizer, eu e nós fizemos uma coisa um bocadinho diferente, porque, por exemplo, nós temos dois temas em novelas nacionais neste momento, em que nenhum desses temas é um dos singles escolhidos. Tudo isto porquê? porque a MDP e a TVI tinham-nos pedido para fazermos um tema, ainda o disco não estava pronto, tinham-nos pedido para fazer um tema para uma novela. Acabámos por fazê-lo, isso já foi praticamente há um ano. E dos singles que nós escolhemos para este disco, tudo isto porque temos sempre a preocupação de... Sempre nós não gostamos nada daquela situação em que alguém ouve um tema de um disco, vai comprar esse disco por causa desse tema, e depois quando ouve o resto do disco, nada do que lá está tem a ver com aquilo que ouviu, a não ser esse mesmo tema. Nós nunca gostámos de passar isso para as pessoas, ou seja, a escolha dos nossos singles tem sempre a ver com os temas que nós sentimos que melhor espelham aquilo que o disco é na sua totalidade. E como tal, nenhum dos temas que estão nas novelas, para nós, espelha da melhor maneira aquilo que o disco é. Ou seja, espelha, mas achamos que havia um outro três que espelhavam melhor. Daí os nossos três singles serem o Palavras Ocas, o Começamos ao Contrário e o Se o Quê, em vez do É Bom Ouvir e do Pintor, que são os temas que estão nas novelas. Agora, é óbvio que a ficção nacional tem muito peso, e cada vez mais peso. Porque tem muita visibilidade, porque as séries são cada vez mais vistas, porque as bandas sonoras são cada vez mais compradas, e é óbvio que para nós é muito bom poder fazer parte desse grupo de músicos que de uma forma mais ou menos regular têm temas nas séries nacionais, claro que sim. Isso leva-nos à pergunta que várias vezes aqui repetimos. Hoje a montra da música já não é só a rádio, não é só a televisão, é tudo um pouco. Nomeadamente a possibilidade que hoje em dia é dado aos artistas nacionais de trabalharem, por via das telenovelas, das séries, e que é a maneira mais fácil de chegar ao trabalho deles, juntamente com bons exemplos de música nacional. Sabe que eu acho que, ao contrário de muitas vezes diz-se que, pronto, que de alguma maneira as séries televisivas têm roubado também alguma visibilidade às rádios e ao trabalho que as rádios faziam, eu não concordo nada com isso. Eu acho que... O espaço está cá para todos e para se completarem. Eu acho que se cada um fizer o seu trabalho e fizer bem o seu trabalho, todas estas frentes acabam por trabalhar também umas para as outras e de uma forma bastante saudável. Porquê? O tema passa na novela e depois vai à televisão e depois toca na rádio e para o público, para o grande público, que acaba sempre por ser o grande público que interessa, porque a rádio acaba por fazer rádio para o público e a televisão acaba por ter os programas para o público, o público acaba por poder ter acesso aos artistas, aos trabalhos dos artistas, de uma maneira muito mais abrangente do que só por um lado ou só por outro. Portanto, se esse trabalho for feito de uma forma homogénea e sempre em concordância... Coerente, acima de tudo. E de uma forma coerente. Eu acho que isso é sempre uma mais-valia, quer para quem faz esse trabalho, quer para os artistas que têm portanto, os seus trabalhos a ter visibilidade em todos estes sítios, claro que sim. Numa tela branca esboço a cor como um pintor. Uma vida numa flor que sei de cor. Num único traço arrisco o céu sem nada meu. Pingo o sol, amanheceu, aconteceu. A tinta secou e saiu, não parou e apagou. O que sou? Será que tempo que eu não te dar, se vai perder num falso medo de não te encontrar, nem querer ver. Será que o tempo que eu não te quis dar, se vai perder num falso medo de não te encontrar. Que caiu no seu vazio. De toda a mentira que inventei, já nada sei. Nasceu o sonho que pintei. pintei, foi onde andei. A tinta secou e saiu, não parou e apagou. O que sou? Será que tempo que eu não te quis dar se vai perder num falso medo de não te encontrar? Nem querer ver. Será que tempo que eu não te quis dar se vai perder num falso medo de não te encontrar? Será que tempo que eu não te quis dar se vai perder num falso medo de não te encontrar? Nem querer ver. Será que tempo que eu não te quis dar se vai perder num falso medo de não te encontrar? Nem querer ver. Nem querer ver. Nem querer ver. Nem querer ver. Nem querer ver. Nem querer ver. Nem querer ver. Nem querer ver. Nem querer ver. Luís, olha, espero que nós com essa conversa estejamos a fazer a nossa quarta parte de divulgação. Deste excelente álbum 9, que já explicou por razão de ser. Luís, muito obrigado pela disponibilidade que se mostrou. A próxima vez seguramente vai ter que ser aqui no estúdio, porque teremos todo o gosto de gravar aqui convosco os acústicos. Portanto, claro que sim, claro que sim. Vamos esperar mais 3 anos por mais um disco? Não sei responder a isso. Nós não conseguimos olhar para os discos como hoje em dia a indústria olha. Isto não é uma crítica à indústria, mas nesse sentido... os discos antigamente não tinham um prazo de validade tão curto como hoje em dia, e nós, como não fazemos música a feijões, nem música a metro, não gostamos de olhar para os nossos discos isto agora tem 6 meses e daqui a 6 meses não. O nosso disco é uma obra da qual nós nos orgulhamos muito, tivemos um imenso prazer em construir essa obra, em fazer esse trabalho, e achamos que há de haver um tempo para essa obra ser mostrada às pessoas, e quando surgir o próximo, seja daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, nós não nos deixamos influenciar pelas obrigações que a indústria quer impor aos músicos de ter que fazer discos todos os anos. Se tiver que assim ser, será. Mas não por obrigatoriedade, e sim porque sentimos que artisticamente poderia ser assim. Com certeza, e se Deus quiser, naturalmente, quando esse tempo chegar, também cá estaremos para convosco divulgar esse que será um novo álbum. Obrigado por tudo, e bem-vindo aqui à Boa Nova da SAB. A porta está sempre aberta para nós. Muito obrigado. Nós é que agradecemos o vosso carinho, a vossa disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a nós. Começamos ao contrário. O fim. nós como que pintados, agarrados ao rosto, que caminhamos noutra direção. Pergunta ficas se vou tentar e fazemos algo comestível ou comemos à vontade. O fim não tem nada, tem ou então começamos ao contrário. O fim não tem nada, tem ou então começamos ao contrário. O fim não tem nada, tem ou então começamos ao contrário. O fim não tem nada, tem ou então começamos ao contrário. O fim não tem nada, tem ou então. Olá, eu sou o Luís Caracol e vocês estão na Rádio Boa Nova com o Luís e a Lata. Um grande abraço a todos. Pensa bem se as palavras que vais dizer não vão perturbar o silêncio que paira no ar, se não vão ser apenas como os velhos de Belém. Sabes bem que ser fala barato num mundo de silêncio facionado é comum ficar parado numa estrada de fluxo pacato, não ajuda ninguém. Achas bem falar sem ser do coração, abrir essa boca numa vestida tosca para ser porta-voz da razão. Não te fica nada bem, não te fica, não te fica. Fala barato num mundo de silêncio facionado é comum ficar parado numa estrada de fluxo pacato, não ajuda ninguém. Achas bem falar sem ser do coração, abrir essa boca numa vestida tosca para ser porta-voz da razão. Não te fica nada bem, não te fica, não te fica. Estão em promoção e tu, consumista como és, não esperas pela tua vez e compras toda a coleção.